Como lhe amo com toda a força do meu ser. Oh, como sou fraco, por isso eu peço pra me proteger. Encha-me do seu amor, ele. Encha-me, que seu mais quero ser. Salvou, me livrou-me, eu amo, oh, Eli. Encha-me do seu amor, Eli. Encha-me, que seu mais quero ser. Thank you.